Caramba, Cast está começando mais um querido sensacional. Caramba, Cast, eu sou mesmo. Bom, começar o nosso cast. Hoje vamos apresentar a galera que está conosco aqui. Sim, por favor, Tote, se apresente. Porra, que susto, eu achei que não era eu. Desculpa, gente, não estava preparado. Mas oi, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu tô bem. Isso, e também Gegel conosco hoje aqui. Peraí, como é que você tem tanta certeza que as pessoas falaram? Eu estou bem, e você, como vai, Tute? Não, elas podem falar, tô mal, e você, ou então, tô mal, e você? Não, mas qual é a sua certeza que as pessoas terem respondido, terem perguntado a você como você está? Porque eu sei que meus ouvintes são simpáticos. Porque são meus ouvintes. É, talvez sim, mas não com você. Mas eles são ouvintes ser... do Caramba Cast. Os ouvintes do Caramba Cast têm que ser simpáticos, senão eles não estão ouvindo a gente. Tá, então, com licença. Oi, tudo bem? Sou eu, Gegel. E aí, Tute, como vai você? Eu vou muito bem, e você, Gegel? Como anda? Eu estou tranquilo, muito obrigado. Muito e bom você, saber. Rafa? Como você tá, Rafa? Ah, é pra já? Tem já? Pra gente já ir tipo, alto, se auto apresentando? Pô, que cast maneiro. Então, galera, tô muito bem hoje. Sempre que eu jogo bola, velho, fico bem, né? Muito bom jogar futebol. Então é isso aí, é nóis. Falou, hoje tô nessa, vou dormir, brincadeira. Ai, cara, tô sem graça hoje, desculpa. A galera apresentada, se você está sentindo falta de algumas pessoas, assim, como Matheus e Endo, porque estamos gravando o cast hoje no limite do horário e muitas pessoas não estão hoje aqui para gravar. Fazendo hora extra. Até porque hoje, nesse exato momento, nessa quinta-feira maravilhosa de 18 de agosto, é aniversário da Emily. Parabéns, Emily! Agora que todos os ouvintes falam grandes merdas. Grandes merdas, o apresentador do programa está fazendo aniversário. Porque eu fiz dia 12. E agora todos os ouvintes repetem, grandes merdas. Grandes merdas, os apresentadores do caramba fazer aniversário em agosto, mas enfim. Enfim, vamos para os nossos comentários antes de começar o cast. Que é o um comentário aqui do João. Ele falou: fala galera, muito mítico esse cast. Falar dos melhores episódios do Chaves é muito difícil. Cada vez que você falar um, você lembrará de outro, melhor ainda. Concordo com a coisa que o Tui falou, que dá um aperto no coração de saber que havia tanta briga entre eles. O mesmo acontece entre bandas também. Várias bandas já acabaram por causa disso. Então só isso mesmo. Abraços. Observação. Rafa, tuas piadas são muito boas. Chupa, chupa, seus lixos. O que, que eu acabei de dizer? Nossos ouvintes são muito simpáticos. Ele não quis te magoar, Rafa. Chupa, lixos. Lixos, obrigado, cara. Você é foda. Ah, como é que é o nome desse cara aí? O João. É João, né, velho? Só tem João nessa porra. Valeu, João. Quem comentou? João. E ele deu sugestões de casts aqui. Valeu. Galera, continue dando sugestões, que estamos precisando de sugestões para os casts, porque 72 casts, 72 sugestões já usamos. Já. Mandem mais pra gente. Nosso fluido de ideias já está se esgotando. Beleza? Então foi anotada a sugestão do João e mandem as suas também. Beleza? Bom, mas vamos para o nosso querido cast de hoje. Vamos falar sobre os filmes brasileiros, sim, o cinema nacional. Por favor, Rafa! Nossa, viu lá? Mudança do negócio. Inicia. Vou me retirar, porque eu não sou mais querido neste programa. Muito obrigado, galera. Que isso, Rafa. Vou lá ver um filme em Brasil, vou ver um Se Eu Fosse Você, gente. Já volto. Então já pense já se você fosse o Rafa. Rafa, inicia o cast. Nossa. Pois é, galera. É porque o cinema brasileiro é tipo assim, muita gente pode falar, bem assim, ó, direto a gente vai no cinema, fala sério. Fala bem assim, pô, tem esse filme aqui, ó, Assalto ao Banco Central. É o quê? Legendado ou dublado? Não, brasileiro. Então nem vamos ver. É sério, velho, isso acontece direto. Não é não? Fala aí, pode falar, velho. É verdade, cara, eu sou assim. A galera desvaloriza cabuloso o cinema. Mas tem tipo uma história, saca? Por que o cinema brasileiro foi muito desvalorizado? E é sempre porque não tem dinheiro, velho. A gente sempre sofreu com essa escassez de investimento desde antigamente. Desde lá da época de 1890, por aí, tinha uns irmãos italianos que eles trouxeram, tipo, essas máquinas de reprodução, saca? Tipo assim, o primeiro filme aqui do Brasil, saca? Foi tipo, eles filmaram a galera, 50 segundos de vídeo, a galera saindo de uma fábrica e botou lá no cinema e a galera ia ver, porque antes só tinha foto. E foto era só pra gente rico, velho. Então, quando colocou os cinemas e começaram a fazer, tipo, aqueles drive-in, tá ligado? Assim, ó, cinemas andantes e tal, a galera começou a falar, porra, que foda, esse cinema é foda, velho. E esses irmãos, tipo, continuaram. Tem um bicho que chama Afonso. Ele foi, começou a fazer os primeiros filmes aqui no Brasil. Aí o bicho começou a filmar e a galera falou, porra, cinema é foda. E eles criavam, tipo, mais sobre a realidade, saca? Tipo assim, acontecia algum crime e eles iam reproduzir. E, tipo, era muito... Naquela época era muito tenso os filmes, porque, tipo assim, quanto maior, maior a fita, saca? Tipo, 40 minutos de filme era, tipo, 700 metros de fita, saca? E eles foram, tipo, fazendo e tal. O cara que mais fazia filme era o Afonso, e depois ele foi pra Itália, desapareceu, e a galera, tipo, continuou reproduzindo filmes aqui e tal. Tinha altos filmes de comédia e tudo, e é considerado, tipo assim, o início do cinema aqui no Brasil é considerado mó genial, velho, tipo, muito bom. Só que aconteceu aquela coisa, não tinha pessoa especializada em cinema igual tem hoje, né, velho? Era tipo assim, o jornalista escrevia o roteiro, o ator do teatro atuava, em raras vezes atuava no filme. Que em muitos casos era assim, o diretor era ator, escritor e tudo, saca? E aí, tipo, a galera, era cinema mudo, tá ligado? Aí, tipo, o que mais fazia sucesso era, tipo, musical. Eles filmavam e os cantores ficavam atrás da tela e começavam a cantar, saca? Cantavam, e isso fez muito sucesso durante muito tempo. Só que esse pessoal que tava atrás da tela viu que eles tinham potencial de cantar e foram pra outras artes, sabe? Teatro, música, escrever, e o cinema perdeu força, saca? E o cinema só voltou a ganhar, tipo, algumas pessoas que eram mais ricas, que eram provavelmente pessoas de outro país, e tinha sempre mais essa discriminação. Tipo, antigamente, não era igual hoje, que você vê um estrangeiro aqui, um gringo, e você fala, caralho, o cara é de outro país, que foda. Antigamente era, porra, esse cara é de outro país, que merda, tira ele daqui do nosso país, sabe? Era bem assim. Então, como eram os italianos que faziam o cinema, naquela época aqui no Brasil, foi muito discriminado. O pessoal não queria outra coisa que fosse feita por outras pessoas, queriam coisas nacionais mesmo, sabe? Então sofreu muito preconceito. Até o pessoal ver, caralho, cinema é foda, saca? Então... Mas cinema era uma parada mais pra aquela classe mais alta, saca? Galera ia no cinema, vê e tal, e o popular não tinha acesso ao cinema. Aí, depois de muito tempo, começou a ter acesso ao cinema a galera mais popular, que eram uns filmes muito difíceis de entender. Então, começou a ter o acesso quando começaram a criar as chanchadas. E depois vieram as porno chanchadas, né? Aí as chanchadas é tipo Mazaropi e tal, esses filmes. Que, tipo, Mazaropi, não sei se vocês conhecem, Mazaropi fez, tipo, sucessão, tipo, na época dos nossos pais, era o que eles mais gostavam, era de ver, tipo, Mazaropi, tá ligado? Que era, tipo, chanchada, tipo, Trapalhões da época, saca? E não. Que Trapalhões pode ser considerado, tipo, uma chanchada também, saca? Aí depois vieram as porno chanchadas, né, velho? Tipo, participação especial do Pelé lá, Casa Grande. E aí, mas, tipo, o cinema brasileiro... Enquanto lá nos Estados Unidos, ele chegou praticamente na mesma época aqui. Só que, tipo, teve uma época que o cinema foi abandonado pelos empresários. E aí parou. Enquanto lá nos Estados Unidos estava cabuloso, no exterior estava cabuloso, o cinema aqui no Brasil ainda estava parado, saca? Por isso que o cinema do Brasil está começando a desenvolver agora. Porque ficou parado há muito tempo atrás, porque não tinha investidor, velho. Tinha muito preconceito contra estrangeiro, não chegava na população, então... É todo um problema sociocultural também. Mas, falando agora das chanchadas, né, Jair? Opa, das porra. Fala aí, Didi, Trapalhões, né, velho? Lógico. Quem nunca viu Trapalhões, velho? Aquela da cadeira de plástico três vezes, assim, ó. Pá, pá, pá. Os Trapalhões são tipo os três patetas, né? Que no caso são os quatro patetas do Brasil, né? Trapalhões marcou uma época da minha infância... Quando ainda tinha, tipo, não os filmes, tá ligado, dos Trapalhões, mas quando ainda tinha aquela série que ainda passava na TV, Os Trapalhões, eu não sei se vocês se lembram, se vocês assistiram, vocês lembram? Eu não lembro muito não, eu era muito pequeno, mas era desse jeito, tipo, era Trapalhões muito bom, era mó famoso, cara. É, todo mundo gosta de Trapalhões. E tipo, às vezes eu olho pra trás e olho pra frente, comparo e vejo, tipo, caralho, que decepção da minha vida, esse futuro que eu tô vivendo. Imagina como vai ser lá na frente ainda. Tipo, uma coisa que era inocente, tipo, os trapalhões, tipo, TV Colosso, essas coisas assim, saca? Serem esquecidas, assim, e trocadas por coisas idiotas e mongóis, tipo, Ben 10, velho. Saca. Mas é sempre assim, velho. Os filmes cabulosos, você pode ver que eles nunca são valorizados. Tipo, nessa época, justamente aconteceu por causa disso, saca, Jejão? Pô, a galera fazia filmes legais. Tinham filmes e conteúdos naquela época. Só que todo mundo sabe que ninguém quer um filme que te força a pensar. Ninguém quer. Hoje em dia ainda é assim. Os filmes que a galera gosta é filme de ação, filme norte-americano, cabuloso, que você vê mais ação do que te faz pensar. Quando a galera sai um filme que não te faz pensar, que te faz pensar muito, ao contrário, a galera não gosta. Tipo, A Origem. Tipo, um filme, eu achei legal, tipo, que é diferente, que te faz ter que pensar. Você pode perguntar, muita galera fala, pô, A Origem, não gostei, tipo, filme cansativo e tal. E a gente tem esse costume de querer as paradas já digeridas pra gente entender, saca? Por isso, caralho, eu gostei pra caralho, velho. E eu adoro esse tipo de filme, tá ligado? Mas você sabe que você é realidade. Tipo, você botar na TV aberta, cara, que tem acesso a umas pessoas que tem um nível cultural que precisam dar aquelas coisas digeridas, porque não gostam mesmo de ser forçados a pensar. Então, pra eles, legal é Velozes e Furiosos, carros, batidas e... E mulheres. Pelas, semi-nuas, né? Entendeu? Velho, nego assiste esse filme, tipo, A Origem e, tipo, meia hora depois já muda de canal ou vai dormir, sei lá, filme chato. Exato, filme chato, pô, filme que me faz pensar e tal. Aí, se você for perceber, os filmes que são muito fodas aqui no Brasil, que, tipo, tem o tempo todo... São filmes que são, tipo, bibliográficos, que falam sobre a história de alguém. Tipo, Dois Filhos de Francisco, Chico Xavier, Cazuza, Lula, Bruno Surfistinha, né, querendo ou não. Tem o Dos Menchel também, tem aquele do Jean Charles, que é foda pra caralho. Uma coisa também que eu acho legal, além de filmes... biográficos, não deixam de ser biográficos, né? Mas são aqueles que são baseados em histórias reais. Eu acho muito maneiro, cara. Tipo, você imaginar que isso realmente aconteceu, né, velho? Não, tem um que eu não sei se vocês assistiram, mas eu gostei pra caralho, que é o Jean Charles, vocês já viram? Não, nunca vi. Sabe aquele cara que foi assassinado lá no metrô, lá na Inglaterra? Que confundiram ele com um terrorista e mataram ele? Ah, só, velho. Tipo, eu não sabia que esse era o nome do filme, tá ligado? Mas eu vi vários trailers. Eu não sei se era no Telecine, se era propaganda do Telecine. Isso, que eu vi. Isso mesmo. Todo dia passava. Isso. Tipo, é até com o Selton Mello, né? Isso, muito. Aquele filme é legal demais, cara. Cara, eu tô doido pra ver esse filme, velho. Cara, sério, tipo assim, e é emocionante, saca? Se você for ver, os filmes que são muito legais são filmes emocionantes, cabuloso. E o Brasil, velho, ele tem filmes bons, velho. A gente tem pessoas que escrevem bem aqui, a gente tem pessoas que fazem atuam filmes bons, bem. Que atuam bem. Por exemplo, o Wagner Moura é um puta de um ator, velho. Ele é excelente. E, tipo, o Selton Mello mesmo, cara. O Selton Mello é muito bom, velho. Tipo, o Selton Mello fez o Jean Charles, que é, tipo, sério, cabuloso. Fez. E ele é um comediante, filmes, né, velho? Ele é comediante. Tipo, meu nome não é Johnny. Meu nome não é Johnny, A Mulher Invisível. Ele fez, sabe aquele filme, como é que chama? A Nova Onda do Imperador? Ele que dublou. Ele que dubla, muito bom, cara. Muito bom. O cara é muito foda. Aí, tipo, o filme do Jean Charles, cara, é tipo assim, vai mostrar a preocupação da Inglaterra em relação aos terroristas, saca? Que qualquer pessoa que fosse indiferente pra eles eram, tipo, terroristas. E ele foi confundido com um terrorista lá. E, tipo, ele tava no metrô. E eles só chegaram e atiraram, saca? Tipo, pá, pá, mataram ele cabuloso. Tipo, nem perguntaram, saca? Uhum. Então fala bem assim, é ele. E matam ele. E, tipo, a história mesmo, tipo, primeiro mostra ele na Inglaterra. Tipo, ele ajudava a maior galera a ir pra lá. E depois ele era mó cabuloso. Teve até um show do Sidney Magal que aconteceu lá na Inglaterra. E, tipo, deu problema na parte elétrica lá do som. E ele falou, não, eu sou eletricista. E foi lá, arrumou a parada pro Sidney Magal, saca? Aí, e tipo, a galera mó gostava dele, e ele era cabuloso, e é triste, porque, tipo, tinha a menina lá, acho que era a namorada dele, ou era a melhor amiga dele, alguma coisa assim, que, tipo, ah, não, é isso mesmo, o melhor amigo dele tinha brigado com ele no outro dia, no dia anterior, e aí ele foi lá e levou, tipo, um pão de queijo pra ele, eles eram mineiros, pá, e falou assim, tá aí, cara, eu trouxe um pão de queijo pra você, tipo, aquele jeito mineiro de falar, saca? Aí fala assim, trouxe um pão de queijo pra você, tá aí, eu sei que você gosta. Eu trouxe pão de queijo pra você. É, trouxe aqui esse pão de queijo pra você, eu sei que você gosta e tal. Aí o bicho vai lá e, tipo, entrega o pão de queijo, aí cara, o melhor amigo dele, tipo, faz cara feio, e, tipo, ele sai, pega um metrô e é assassinado, saca? Uhum. Aí, tipo, o melhor amigo dele fica, tipo, triste pra caralho, porque, tipo, ele morreu brigado com o amigo dele, saca? E aí, tipo, eles não sabem falar português direito e... Mostra, tipo, a mídia cabulosa em cima e, tipo, a família dele querendo, tipo... E a galera vai lá dos direitos humanos, vai lá na família, eles voltam lá, saca, pra Minas e fala assim, ah, não, a gente vai pagar pra vocês. Aí eles ficam putos, o cara não quer aceitar o cheque, fala, seu dinheiro nunca vai fazer ele voltar. O filme é triste, velho, mas é cabuloso, é muito bom, velho, eu gostei. O filme também mostra que, tipo, pela história do filme, tá ligado? Mas deve ter feito uma pesquisa profunda e tal, que o Jean Charles também não era lá, tipo, flor de cheiro, não era um cara completamente legal e tal. Tipo, ele tinha os esquemas dele pra se virar clandestino lá. Sim, era clandestino, só que ele foi confundido com um terrorista, né? Não, tem óbvio, não tô falando que, tipo, ah, o cara é clandestino, mereceu tomar um tiro na cabeça. Mas assim, tá falando que, tipo, nego fica... Como é que eu vou falar isso sem parecer um completo babaca? Tipo, nego tá falando assim, ah... Não é pra não falar tadinho do Jean Charles. Mas também não é pra falar tadinho do Jean Charles, tá ligado? Tipo, o cara, tipo, por mais que ele tivesse... Ele não era uma pessoa perfeita, mas ele não merecia morrer, ponto. É, mas é pra falar tadinho do Jean Charles, sim, cara. Não, ele é honesto, pra falar cara. Tadinho, porra. Tipo, o cara não fez porra nenhuma que merecesse, tipo, tomar um tiro no peito. O importante é que, tipo, assim, ele tentava arrumar as paradas que o Tucci tá querendo falar, que ele era um cara meio que não tão correto, porque ele arrumava vistos ilegais pra galera, saca? É, não, ó, ele era um cara legal, ele era um cara que, tipo, se importava com os amigos, ele fazia as merdas dele, mas ele não merecia morrer. Isso. Mas bom, você fica com dó. Claro que o filme é dramatizado, é um filme brasileiro, claro. E você, quando você assiste, você fica com dó, você fica com vontade de chorar, saca? Quando ele morre e mostra ele morto lá assim, você fala, puta que pariu, o Jean Charles morreu e não quero mais ver, também, saca? Você pode até chorar, assim, tipo, não precisa, não fica com... Você chora. Tipo, eu chorei, mano. É bom, cabuloso, né? Sério, é emocionante, velho. Agora, aí tem, tipo, esses filmes aí. Tipo, Jean Charles, tem o filme... Que é o do Cazuza, e o dos Filhos de Francisco. Quer falar sobre o Cazuza ou o Jeglão? Pô, cara, Cazuza é um filme muito legal se você, tipo, quiser valorizar a sua vida, tá ligado? Se você tiver, tipo, em dúvida, pô, velho, que vida de merda que eu tenho, não sei o quê. E você, como diz o Tucci, né, se considera um bipolar sem nenhum tipo de exame comprovando isso. Pô, velho, assisti esse filme, velho. Esse filme é, tipo, faz você pensar tanto, velho, que você pode ter tudo na vida, velho, mas ao mesmo tempo você não tem nada, tá ligado? Que rocha, velho. E, tipo, tem uns filmes legais também, velho, tipo, ó, tem esses filmes religiosos, tipo, não vou comentar muito, não, tipo, Chico Xavier, essas paradinhas assim, são filmes bibliográficos legais, comentam, mas, tipo, não é todo mundo que acredita. Mas, tipo, tem alguns filmes, tipo, diferentes aqui no Brasil, que são muito bons, por sinal, que a gente às vezes até estuda sobre eles, que é tipo, esqueci o nome, O Paió, que não que tem um filme e depois teve a série. Filme barra série, né? É. Na faculdade, velho. Tipo, eu também. Nunca fiz faculdade, mas já assisti muitas aulas em faculdades. Sim que você faz. Vai se formar na faculdade só entrando em aula clandestinamente. Olha, é, tipo isso. Então, mano, eu estudei esse tema também, saca? O paió no, na faculdade. E, tipo, é muito importante, né? Tipo, mostrar a realidade e tal. Você pode ver que é cabulosa. Tipo, tem altos questionamentos cabulosos e tal. Agora, tem muito filme brasileiro bom, velho, que a gente fica discriminando, saca? Tipo, ó, Deus é Brasileiro é legal. Pô, é muito... Deus é Brasileiro é legal. Tem um que é o Coronel e o Lobisomem, que também é com o Selton Mello. É muito legal, velho. Vocês sabem qual é o Coronel? O Selton Mello é um dos meus... É um dos meus atores favoritos, cara. O Selton Mello é foda, cara. Agora, tem... Véio, falar em filme de drama, que, tipo... Se você olhar bem todo o esquema do filme, você prestar atenção e tal, o que é triste pra caralho é Carandiru, velho. Tipo, Carandiru é um médico... Cidade dos Homens, Cidade de Deus também, esses filmes assim. Tipo, Carandiru é um médico que vai lá... Não, Cidade dos Homens às vezes nem tanto, porque, tipo, ele mostra a realidade da favela, mas... No Carandiru é, tipo... Eles pegam o pior lugar do mundo, tá ligado? Tipo, o inferno na Terra, como é conhecido. Eles pegam o pior lugar do mundo e mostram que, tipo... Existe paz lá dentro, tá ligado? Existe, tipo, solidariedade, saca? Tem organização, tinha, né? Sei lá, tem. É... Tem pessoa que quer viver, que só tá lá pra cumprir pena mesmo, quer voltar pra casa. É... São pessoas de boa índole, tá ligado? E aí, tipo, de repente, do nada, a polícia, de repente, vai lá e assassina mais de 100 pessoas. Tipo, como pretexto pra manter a lei, saca? Manter a lei e a ordem, porque tava... É, tinha superlotação, tinha muita violência, as instalações estavam muito, tipo, do presídio estavam muito precárias. E aí, velho, eles vão lá e matam todo mundo, velho. Todo mundo não, matam, tipo, mais de 100 pessoas. E, velho, pessoas que eram boas, tá ligado? Pessoas que não mereciam morrer. Véi, tem um filme que é muito legal também, que é em relação... Esse problema carcerário do Brasil também, que é Sal Geral, que é um filme onde mostra a realidade das cadeias, onde mostra que quem comanda mesmo não é a polícia, e sim os presos. Onde mostra que é muito melhor eles ficarem presos e com altas mordomias do que ficarem soltos e correrem o risco de morrer, saca? E tem uma parte lá do filme, acontece altas paradas, tem um moleque que é preso lá por causa de matar uma guria lá, e, tipo, vai mostrando a realidade, mas tipo, a história mesmo, assim, vai mostrando que quando os presos resolvem fazer rebelião, cabulosamente, o governo reúne com os principais líderes lá dos presídios e falam pra eles... O que vocês querem pra vocês pararem de fazer essa rebelião? O que vocês vão querer? Vocês vão querer dinheiro? Vocês vão querer o quê? Aí eles falam lá que quer um monte de coisa, exige um monte de parada lá e fala, tem como vocês terminarem essa rebelião em uma hora? Aí ele, uma hora? Uma hora é televisão na cela, meu amigo. Tipo, umas paradas assim, saca? E, tipo, vai contra a realidade que, tipo, se os presos quiserem, tipo, derrubarem tudo aí. Mostra a mídia também, saca? Como é que os presos usam, saca? Por que que os presos fazem, quando a galera tá filmando, por que que eles não... Os policiais não matam? Você acha que os policiais matam? Claro que eles matam, mas longe do alcance das telas, né, velho? Você acha que eles vão matar a galera, sendo que o pessoal vai tá vendo o que acontece? Tem aquelas paradas de direitos humanos, tipo em tropa de elite mesmo, saca? Por que que o Capitão Nascimento falou que tipo, foi uma merda? Porque tinha o cara lá dos direitos humanos. A mídia lá, ó, sangue na camisa do bicho. Ele falou, o sangue estampado naquela camisa dos direitos humanos foi uma merda pra gente. Porque não que eles não matam, eles matam, mas ninguém precisa ficar sabendo que eles matam. E se ficar sabendo que eles matam, a população fica contra a polícia, sacou? E é o que acontece. E tipo, tudo nesses filmes, Carandiru, Salve Geral, Tropa de Elite, a gente vê que é uma realidade muito usada nos filmes brasileiros pra mostrar que o sistema é corrupto, é feio, horrível e tenso. Mais legal disso tudo é tipo que os filmes mostram isso, saca? Tipo, esfrega na sua cara e nego ainda, tipo, acredita, saca? Nessas coisas. Ou acredita ou desacredita, né? Tipo, não leva a sério. É só um filme. E, tipo, ainda continua aceitando as coisas como elas são, tá ligado? Não, eu não tô falando que não é. É que, aham, é que negro. Eu sei. A maioria dos negros pensa que, velho, vão se fuder vocês porque ficam falando que tem gente boa no Carandiru. Velho, eu não falei que tem gente boa. Tô... Pô, meu. Caraca, cara. Eu tinha um tio, porra, que ele vivia lá, cara. Porra, a gente fala isso. Não, cara, mas trazia não necessariamente. Todo não. Lá. Vou te contar uma história então. Não merecia morrer. No filme Salve Geral, é desse jeito. O cara, ele tá apostando um rachinha lá. Aí ele vai dar um tiro lá pra assustar a galera e acerta uma menina e mata uma menina inocente lá. E ele nunca mexeu com esse tipo de coisa, saca? Sempre foi tranquilo. Quando ele entra na realidade do presídio, ele tá misturado com um monte de assassino de formas diferentes, cara. Às vezes você furtou e tá preso, cara. E você tá misturado com um monte de assassino. Foi isso que o Gegé quis dizer. Que não necessariamente você é um escroto assassino. É igual você tava falando do Jean Charles. Tipo, era. Ele era do coisa lá, mas ele não precisava morrer, velho. E nem não, se, não só tipo, ser, ele não. Ele, preso, a menor coisa que. A maior coisa que podia acontecer com ele era ser deportado, só isso. Então, voltar pra cá, ué. Exatamente. É a pior coisa que. Tô zoando. Não é não. Morrer. Não, tipo, se fosse em termos de lei mesmo, em aplicasse a lei, descobrissem que ele falsificava vistos. Eles não iam matar ele. Só que ele foi morto porque confundiram ele com terrorista, saca? E depois de um tempo, tipo, metade do filme é tentando descobrir se ele era um terrorista de verdade, saca? Tipo, o Jean Charles é um terrorista e tal. E agora, voltando aquelas paradinhas da porno chanchada aqui, o Jaider vai colocar os links aí embaixo. Pra vocês verem. Eu vou todas as porno chanchadas. É, de todas as pornôs. Não. Dois vídeos que eu quero que vocês vejam. Um é do Pelé. A mulher tá sendo assaltada, velho. A mulher tá sendo assaltada. É? A mulher tá sendo assaltada, velho. Aí o Pelé aparece dá uma voadora no cara. Ela, nossa, o Pelé. Aí ele olha pra ela e fala bem assim, não, sou o Jô Soares, safadinho. Cara. E o outro é do Casagrande. A mulher chega lá e fala, não sei o que. Era o nome fictício lá. Não sei quem. É porque eu queria que você me descabaçasse. Tipo, do nada. E o pistoleiro papaco também. Você já viu o pistoleiro papaco, velho? Pistoleiro papaco. Caralho, velho. Ei, você. Falou comigo? Não. Falei com a puta que te pariu. Acho bom mesmo. Saia das. Véi, muito engraçado, véi. Sério. Aí depois você para pra pensar no Pelé cantando. ABC. ABC. Toda criança tem que ler isso, velho. Ó, além. Aí, tipo, tem. A gente falou de Tropa de Elite. Aí tem os filmes do José Padilha também, que é um ótimo. Diretor de filmes brasileiro agora. Fez um ônibus. Parado 74. Isso lá, véi. Que é real também, né? Baseado em fatos. 74 é a parada. Porra, eu acho que eu conheço alguém, não sei se é minha tia, mas que conhece alguém que era vizinho de uma mulher que ia pegar esse ônibus. Nossa, meu Deus! Revolucionou o negócio aqui. Não, tô ligado. Não, tipo, tá ligado aquele circo que pegou fogo há muito tempo? Tipo, um circo aqui no Rio de Janeiro, muito tempo. Tipo, sei lá. 40, década de 50, 40, por aí. Pegou fogo no circo aqui. Minha tia-avó, ela ia nesse circo, ou era minha bisavó? Acho que era minha bisavó. Caralho, véi! Será que era assim a moça? Só que não deixaram ela aí. Falou, não, você não vai não. Fica lá. E ela escapou. Não, o Tuti é tipo, reza a lenda que uma época, os meus antepassados escravos, que eram. Nessa época, um parente meu aqui, que era o escravo Newton. A independência. Escravo Newton, que veio da África, ele foi ser catequizado pelo padre Anchieta. E dizem que nessa vez aí, os portugueses guerrearam com os índios até a morte. E o meu vô que lutava capoeira. Se o meu vô não tivesse ficado no. Oh, se o meu tatataravô não tivesse ficado no barco, eu não estaria aqui gravando o cara. Se meu tatataravô, velho, não soubesse dar um martelo rodado e caísse no mar e pegasse os peixe-bois e vazasse, eu não estaria aqui. Capaz se minha bisavó tivesse ido no circo, capaz de eu não estar aqui hoje, só pra falar pra vocês. Capaz do caramba nem existir. Pois é, velho. Sua bisavó lutava capoeira, Tuti? Não. Ah, que paia, nem gosto mais dela. Não, mas minha tia-avó toca piano. Oh. Eu tenho tia-avó gêmeas, mas e aí, voltando. Véi, eu acho que tipo... E elas lutam capoeira? Não. Ah, então... Véi, eu acho que tipo, o cinema brasileiro, ele não é muito aproveitado, saca? Porque eles, tipo, se você for procurar filme brasileiro, você vai encontrar filme de quê? De comédia. De comédia, tipo, de pernas pro ar, se eu fosse você. Mas é, e, tipo, e a maioria das comédias, a maioria das comédias que você tem é, tipo, é do maior antro de comédia do Brasil, né? Que é o Nordeste. Então, tipo, você vê... Não, eu acho que o maior antro de comédia do Brasil é o Nordeste, que é, tipo, o nordestino, é... Mas, ultimamente, os filmes estão visando uma parada, tipo, porra. Pelo menos os filmes, tipo, da década de 2000-2010... Visaram muito, tipo, trair e coçar é só começar, sexo, amor e traição. Porra, também brasileiro adora. Não, mas eu tô falando da minha época, velho, que é dos anos 90. Não, da sua época, comédia. Agora, as comédias de hoje em dia estão mais legais. Eu gosto, tipo, de verdade. Tipo, vocês já viram de pernas pro ar? É legal, mas é engraçado, velho. Tipo, se eu fosse você também, é engraçado, eu vi só um. Eu vi um e o dois, tipo, o dois eu não gostei muito, não, gostei de um. É legal, tipo, é uma comédia diferente, tá, brasileira e tal, mas bem. Agora, a gente pode falar. E agora, tem aqueles filmezinhos que. Puta que pariu, né, velho? A gente, tipo, vai sair, tipo, Didi e a Princesa Lili lá. Porra, mano, isso não dá, né? Véio? Xuxa. E os Duendes. E os Duendes. Como é que é? Abacadabra, um toque vira mágica. Acredite que tudo é de verdade. Olha aí, velho. Eu acho que pra mim, Xuxa devia ter parado no Xuxa Lua de Cristal, que foi o melhor filme dela. Foi, concordo. Nossa, velho, tem um filme da Xuxa que tem o Vini, velho. Mexe a cadeira. Quem é Vini mesmo? Ah, caralho, esse cara ainda existe. Esse cara ainda existe. É aquele que canta, mexe a cadeira. Então, é pra requebra. Jack, né, o nome do filme era Xuxa Requebra, velho. É, velho, nostalgia escrota, cara. Tem um professor meu, velho, o que ele chama Picarelli. Ele. Que nome legal, hein? É, velho, ele chama. Eu só sei o sobrenome dele, não sei o nome dele. Não. Aí ele já fez filme com a Xuxa, velho. Sério, velho? Aham, uhum, ó, legal, velho. Imagina. Mó lixo, velho. Cara, eu acho que é mentira, cara. Xuxa e os Duendes, eu gostava dessa porra, velho. Xuxa e os Duendes, velho. É um grande. Pra mim, Xuxa só até Lua de Pornô. Não, pornô da Xuxa. Pornô chanchada da Xuxa é sacanagem. É pornô chuchada, né? Pornô chuchado da Xuxa. Que bosta. Não, mas aquela parada da comédia nordestina que eu falei, velho, é porque, tipo, os melhores filmes pra mim de comédia são... relacionados ao Nordeste, saca? Tipo, o Alto da Compadecida. Caralho, pra mim é o melhor filme que já inventaram. Cara, o Alto da Compadecida. É muito bom. E tipo, não é bem um filme, saca? É um seriado, mas foi tão estendido que virou um filme. Foi tão divulgado que virou na um verdade, filme. O Alto é uma peça, cara. Então. Antes de qualquer coisa. Virou um seriado. É, uma peça que virou um seriado. Depois virou... Véi, quem de vocês na escola já teve que representar o Alto da Compadecida? Eu nunca. Eu já. Tipo, na minha escola... Tu tinha que ser sincero, né, velho? Eu não. Rafa. Não, quase que eu faço a peça original ano passado, mano. Nunca fiz no colégio. Eu queria ter feito, porque eu acho sensacional. Não, não. Tipo, no colégio era o Alto da Compadecida e Romeu e Julieta, cara. Um dos dois. Nossa, você tinha Romeu e Julieta, nunca fiz, não. Eu fazia as pecinhas de Vinícius de Moraes, que era Orfeu, essas paradinhas. Ah, né? Eu só fazia Pinóquio. Vidas Secas, a gente vai falar de Vidas Secas. Vidas Secas é muito legal. É tipo, é um livro que eu esqueci de quem é. Graciliano Ramos? É Graciliano Ramos, isso mesmo. É tipo assim, é um filme mó triste, saca? Tipo, não tem fim o filme, tipo... Ele acaba com a realidade na sua face, sabe? Que é muito triste. Porque, tipo assim, Vidas Secas, como o nome já fala tipo, da realidade do Nordeste. Pô, eu achei que eram mulheres muito magras, ou pessoas muito Vidas magras. Vidas Secas, né? A realidade de mulheres bulentas. Então, a realidade das top models da Victoria's Secret. Não, não. Estrelando Gisele Bündchen. Vidas Secas. Hoje, no Caramba Cast, história Vidas Secas. A realidade das modelos que não comem nada. Tá, mas continua. É, tipo, mostra, saca, tipo, a família e tal, tem uma família lá e tipo, passa por altos perrengues, saca? E no final, tipo, de cada ciclo, quando seca tudo, eles têm que procurar outra terra pra plantar, outra casa pra morar, porque secou tudo, o Nordeste é cabuloso e que você, esse ciclo de você sempre tá tendo que mudar de casa, sempre tendo que mudar de cabeça, além das aventuras cabulosas que eles sofrem durante, pra eles serem pobres e cabulosos e tal, toda, é tipo, no começo do livro eles começam mudando de uma casa pra outra, à procura de uma nova terra, e no final do livro e filme, eles saem à procura de uma nova terra pra ter essa... procurar uma terra boa de novo pra eles, saca? É tipo, realidade do Nordeste, tipo, é cabuloso, velho. Agora, falando lá do Alta Compadecida, tipo, é excelente, né, velho? Véi, Alta Compadecida, Lisbela e o Prisioneiro, saca? Tipo, esses filmes do Gael Arraes, que ele escolhe o Celton Mello pra atuar, são ótimos, velho. Cara, o Celton Mello tinha que, porra... Tudo que ele saísse, tipo, no cinema, o Celton Mello tinha que fazer, eu falo mesmo. Eu acho, né? Eu não ia cansar de ver. Celton Mello é o Hector Bonilha do Brasil, cara. Falo logo. Sim, te perdoo. Então, mas agora falando, tem o Brasil, ele tem uma história muito legal. E é muito legal explorar essa história do Brasil. Tipo, quando história. Tem aquele filme História. Quando falam da ditadura militar. É excelente os filmes da ditadura militar, cara. Tem dois filmes que acho que vocês não conhecem, mas é muito legal. Antes, não, desculpa. Dois filmes que são muito legais. Que um... é, tem aquele que é Olga também, mas eu nunca vi o Olga, não. Olga é bom pra caralho, é. É a realidade é da ditadura bom. Militar também, não é? Ah, Olga, tô ligado. Na verdade, velho... Como é que é? Eu nunca vi. Tipo, Olga é... Na verdade, ela morava na Alemanha, saca? E ela era filha de pais judeus. E ela foi uma ativista do comunismo. E ela namorava um cara também, saca? Ativista do comunismo. E aí, de repente, ela foi conhecer o Luiz Carlos Prestes. Isso! Que ele foi... E aí, a mãe dele falou, esse aí, era um dos principais. Esse aí presta pra você, né? Ele era... Não tinha que ter uma bateria nesse cast, cara. Puta que aí, pariu. Filha, namora com ele porque esse é um menino que presta, sério. Que bosta. Pode faltar a piada do Rafa no cast. Então, aí tipo, que ele é um dos principais líderes comunistas do Brasil, né? Aí, tipo, quando ele volta, ele tava na Alemanha, sabe? Quando ele volta pro Brasil... É, a Olga, ela vai com ele pra escoltar ele, saca? Vai comer umas algas. Porra, não, chega, porra, velho. Chega, velho. Já teve a sua do dia. Não, cara. Eles vivem, tipo, clandestinamente, enquanto eles planejam a derrubada do governo do Getúlio Vargas na época, né? Aí, durante esse período, eles têm um filho. E aí, velho... É, mesmo eles lutando bastante pra vencer e tal, as forças de Getúlio Vargas vencem, saca? E aí ela é deportada, volta pro Brasil. Pra Alemanha, velho. Ah, pra Alemanha? É. E aí, tipo, ela fala que tá grávida e que o pai dela é brasileiro, saca? Aí, tipo, ela tem que ficar aqui no Brasil pra... Porque ela tá grávida do Luiz Carlos Prestes. Aí... E falaram que esse cara prestava, hein? Ah. Aí a galera falou, não, pô, ele é um pai que presta, vamos deixar ele aí. Tá bom, achei aí, que tipo, fazer trocadilhos com o aí, tipo, como na época o governo do Getúlio Vargas, ele, tipo, ele simpatizava com a ditadura do Hitler, mesmo assim eles deportam a Olga, que ela tava grávida de 7 meses. E aí na prisão, cara, na Alemanha, ela dá a luz, saca? A um bebê, uma menininha, a Anitta Leocádia. E aí, tipo, depois de amamentar, véio, tipo, ela fica com a menina até amamentar, saca? E fica. Eu não sei até quantos anos, eu não sei se é uns 2, 3 anos. Mas é muito tempo, cara, amamentando. E aí ela... Não, ainda tem leite. Eu ainda lembro, véio, dessa cena. Aí ela vai, ela é pega. É, vão, levam ela pra aquelas prisões onde matavam os judeus, saca? Na câmara de gás e morre. Ela é a filha dela. Não, é só ela. E aí, tipo, a Olga morre, saca? É e aí, triste, tipo... Né? É, e aí, tipo... Depois obrigado, de muito... depois de muito tempo, pô, véio, desculpa, depois de muito tempo, tipo, o Luiz Carlos Prestes e a filha, vai mostrar que ele é um pai que presta. É, tipo, eles leem, saca, a carta da Olga. Ah, a Anitta tá viva até hoje. Onde ela se despede. É, tipo, ela voltou pro Brasil, saca, ficar com ela Prestes. Ela é historiadora, porra, viciada em história e essas porra aí. Também. É muito lindo o filme, velho. Legal também, tem um filme, tem um filme muito bom, velho, que é tipo esse exemplo de filme ditadura e tal, pá. Que é o Suzu Angel, que ele nunca viu. É muito foda. Quem nunca tipo, viu, indica pra vocês verem. Pra mim, eu ouço o nome desse filme, parece tipo um filme de aventura do Didi, tá ligado? É, Suzu Angel. Suzu Angel. Tipo, ela é. Né, eu também pensava que era um lixo. Todo mundo falava, ah, eu adorei Suzu Angel. Eu falei, ah, sai daqui, Didi. Mas, tipo, não é. É tipo assim, o filho dela, tipo, ela era uma estilista. O nome dela é Zuleika Angélica, alguma coisa assim, sabe? Chico Buarque fez uma música pra ela, se vocês procurem pra você ver, é Angélica o nome da música do Chico Buarque. E o filho dela era, tipo, metido a revoluções lá, cabulosinho, sabe? Que ele era, queria fazer revolução na época da ditadura. E ela... Ele criou a banda RPM. Isso. Aí, enfim, acabou, galera. Eu já contou. Não, não, é porque, tipo assim, o filho dela era metido a revoluções cabulosinhas lá, sabe? E ela, como ela tava muito mais lá, tipo, no exterior do que aqui, ela não percebia o que tava acontecendo. Até que, como o filho dela era daqueles grupos revolucionários de estudantes, ele foi preso, torturado na cadeia e morto. E o governo deu como ele... deu que ele morreu num acidente de carro. E a Zuleika, a Suzu Angel, ela percebe que o que tá a realidade e ela vai em todos os setores, no exército, na aeronáutica... na marinha, procurar nas cadeias o que que tava acontecendo, saca? Tipo, o que que tava acontecendo ali? Onde tá o filho dela, saca? E ela vai reunindo um monte de provas durante o filme inteiro pra provar pra, pro pessoal que o filho dela foi assassinado e torturado dentro da cadeia. Que isso tá acontecendo, que é a realidade do Brasil. Só que nenhum jornal do Brasil tá disposto a divulgar mostrar isso. Mostrar isso, né? Isso. Aí ela, como ela é uma de grife, tipo, tem uma loja de grife renomada lá fora, lá nos Estados Unidos e tal, e é cabuloso, saca? Ela fazia altos desfiles, que eram altos super aplaudidíssimos, saca? E quando o filho dela morre, ela faz tipo um desfile de luto, saca? Todas as mulheres estão de preto, saca? E vão desfilando, tipo, vão caminhando na passarela. E aí depois, no final do desfile, ela entra na passarela com a foto do filho dela, assim, mostrando pra todo mundo, saca? Uhum. Isso lá fora, tipo, fora do Brasil. E ela reúne várias provas e vai falando com o consulado americano, acho. Isso, com o consulado americano. E eles falando, a gente precisa de mais provas pra divulgar isso. Porque ela queria mostrar a realidade do Brasil pra ver se melhorava aqui, saca? Aí, no final das contas, é muito triste, velho. Ela reúne as provas que ela precisa, ela consegue entrevistar um militar... que participou da tortura e da morte do filho dela. Isso é baseado nos fatos reais também. E ela reúne todas as provas, fitas, fotos, cabuloso. E ela era amiga do Chico Buarque. E aí o governo vai e mata ela. Consegue matar ela e recolher todas as provas dela. Só que ela tinha feito cópia de todas as provas e tinha mandado pro Chico Buarque. Aí, tipo, ao final do filme mostra assim, Chico Buarque mandou as cópias dos seus dados para 60 jornais brasileiros. E todos recusaram divulgar as notícias. E ela, tipo, o filho dela morre por causa da Revolução, ela vai atrás de buscar, de saber qual que é o que tava acontecendo com o filho dela, e ela é morta também. E, tipo, a ditadura não acaba, saca? Ela tenta e não acaba. E... a música do Chico Buarque tem até... chama Angélica. A gente fala assim... quem é essa mulher que busca, que quer enterrar o filho? Tipo, umas paradas assim, sabe? Tipo, é cabuloso o filme, é muito doido, né? É muito legal que todos os filmes que retratam, tipo... ah, estamos lutando contra a ditadura, nenhum ganha. Porque, de fato, ninguém ganha da ditadura. Ninguém ganha do governo, né? Isso é fato. Oh. Mas depois... Véi, eu não tô nem aí, eu gosto do Selton Mello mesmo e eu tenho que falar sobre A Mulher Invisível. Não, tem que falar do Meu Nome Não É Johnny, cara. Então fala. Mas... é eu tenho que falar do Meu Nome Não É Johnny, cara, porque, porra... moleque, o filme se baseia em uma coisa. Cocaína. Ponto. Tô zoando. Não, filme, cara. Mostra, tipo, o cara, ele entra no mundo das drogas, ele, tipo, ele faz uma parada muito básica. Tipo, ele começa, ele antes só comprava cocaína, mas aí o cara que vende a cocaína pra ele falou que, ah, não posso receber, você vai lá, paga pra mim, então. Uma parada assim, não lembro direito agora, se bem que eu vi o filme há 2 semanas. Tipo, revi, porque eu já vi umas 3 ou 4 vezes. Aí, beleza, aí o cara começa nesse esquema de e vender, e comprar, revender, comprar, revender, comprar, e ele começa a criar um sistema também, né? Começa, e, porra, uma vez que once you are in, you never go out. Ou seja, se você tá lá dentro, você não vai sair. E aí o cara tá, porra, já tá todo esquematizado, vendendo cocaína. Aí tem a mulher que ele pega, que também ajuda ele nessas paradas e tal. E aí, um dia, tragicamente, ele acaba sendo preso. Porra, quando ele é preso, cara, é uma parada muito tensa. Tipo, porra... Porra, a prisão é horrível, né, cara? Por isso que eu sou um homem decente. Aí, porra, depois que vão julgar ele, a parada do filme sendo Meu Nome Não É Johnny, é porque, tipo, o nome do garoto é João Estrela, né? João Guilherme Estrela. E aí... Patrick Estrela, não. Aí... aí, porra, falam, ah, mais conhecido como Johnny. Aí ele vai falar assim, não, meu nome não é Johnny. Cara, isso é muito foda. E, bom, termina o filme que ele termina preso. Ou ele morre? Eu esqueci. Sei lá, eu sei que esse filme ensina uma coisa bem legal, velho. Se você for pra cadeia, leve cigarros. Se você for pra cadeia, leve cigarros. Pode salvar a sua vida, cara. E o seu cu. E agora, quer falar sobre Mulher Invisível? Pô, cara, o que eu tenho que falar sobre Mulher Invisível é que, tipo... Que ela não aparece nunca. Que ela é invisível, saca? É, mesmo invisível, ela é muito gostosa. Né? Coisa linda. Que horror, esse GG é muito mal, velho. Não, velho, tipo, Mulher Invisível é um filme muito legal, se você for parar pra pensar, sabe? Pô, é um tipo... filme que mexe com a sua cabeça, cara. Né, velho, é um cara, tipo, ele... Com as duas. Com a sua cabeça, né? Alguém, tipo, ele idealiza, sabe? Rafa Feelings. Tipo, a idealização dele é tão forte, chega a criar uma mulher perfeita, saca? E isso é muito bom, velho. É verdade. Isso. Agora, pra falar, tipo, tem uns filmes de 2010, agora, 2011, tô bem atual, né, velho? Tem uns filmes de 2011 que estão sendo muito legais, brasileiros. Você pode assistir que estão cada vez melhores. Tem um filme Vips, que fala sobre aquele cara que enganou a companhia aérea lá, falando que era o filho da... Do ligado, eu li sobre esse cara. Que é com o Wagner Moura. Excelente o filme também, que mostra que ele tem esquizofrenia. Por isso que ele é daquele jeito. Não sabia essa porra, não. É, no filme demonstra que ele tem esquizofrenia. Ele acreditava na própria mentira. Véi, tem um filme que é tipo pseudo-recente, saca? Que eu vi o trailer e falei, caralho, eu tenho que ver esse filme. Aí, tipo, todo mundo falando, cara, o primeiro filme do Brasil é a altura dos filmes de Hollywood, que é o Besouro. Eu nunca vi esse filme, cara. Nossa, eu vi, velho. É bom, cara? Não, velho. Tipo, é ruim pra caralho? Muito ruim, velho. Não é muito ruim. Cara, eu não gosto desses filmes produzidos, assim, sei lá, pra querer vender e só faz um marketing em cima dele. Eu odeio isso. E, tipo, esse Besouro foi por causa disso. Então, e aí, mas... Vamos falar então dos três melhores pra gente aqui, os três melhores filmes. Primeiro, Central do Brasil, então. Central do Brasil foi que puxou essa nova leva de filmes brasileiros. Foi. Eu vi, mas eu não lembro, velho. Tipo, eu tô ligado que é uma escritora, saca? Uma escritora, não sei se ela é professora, mas eu sei que ela escreve, saca? Pras pessoas do Nordeste, ou não sei de onde, né? Que não sabe ler e escrever, que ela escreve cartas, saca? Naquela época que, tipo, o computador nem era tão assim, tipo, você não mandava e-mail, você mandava mais cartas, ainda mais as pessoas que vinham pra cá e queriam ter contato com as outras pessoas do Nordeste e tudo mais, que vinham trabalhar aqui, né, cidades grandes. Então, o filme se passa no Rio de Janeiro, onde as pessoas, tipo, as pessoas da classe baixa, que não tem acesso, às pessoas analfabetas, procuram essa mulher pra mandar notícias pro Nordeste, pras cidades delas, natais. No caso, as suas famílias que ficaram lá. Eu assisti esse filme muito criança, véio, por isso eu nem lembro direito, sabe? Também não, mas e, tipo, é um dos melhores filmes do Brasil, já feito. É. E tipo, tem um filme, véio, que eu sempre confundo, Cidade de Deus e Cidade dos Homens. É, eu também Cidade sempre. Cidade dos Homens eu nunca vi. E Cidade de Deus é tipo, mostra a realidade lá que tem o. Tadinha é o caralho, meu nome é pequeno, né? Eu já passei de ônibus na então, cidade. Então, esse é o Cidade de Deus, do Dadinho, que é onde mostra, tem um moleque que começa na lista, né? Isso, o Acerola é da Cidade dos Homens. É, o Acerola é do Laranjinha. Na verdade, o Acerola é dos dois, né? E depois... Porra! É o quê? Pô, por isso que você se confunde todo o negócio. E o Acerola, é, né? ele é personagem do Cidade de Deus, mas aí depois ele faz Cidade dos Homens e baseado só na Acerola. Que no caso do filme Cidade preta de Deus... Bigol, né? Sacanagem. Que horror, velho. Porque o Matheus não tá aqui pra se defender, velho. Porra nenhuma, sou preto também. O Cidade de Deus baseado num molequinho lá que faz as notícias lá da favela. É isso mesmo, tipo, moleque. Se fosse uma continuação, então. Não é como se fosse uma continuação. O moleque, ele quer ser fotógrafo, saca? E aí ele consegue, tipo, do nada, o traficantezão lá chega e fala, ó, o moleque tá com a câmera aí, velho. Ô, tira foto daqui da gente e mostra como é que. Mostra quem é que manda, não sei o quê. E aí, tipo, de repente, velho, essas fotos vão parar no jornal, assim, por acidente, saca? E aí o cara vai lá e chega, véi, vocês vão me matar, véi, o traficante lá da minha cidade vai ver isso, ele vai me matar, véi, por que você fez isso, você é idiota? E aí, tipo, o nego vê no jornal, saca, os traficantes, e aí eles curtem, saca, eles pensam assim, véi, a gente tá sendo divulgado, a gente é importante, ó, tá vendo, a gente tá até aqui, não, pode começar aí, tira mais foto da gente aí pra mostrar o quanto que a gente manda, tá ligado? E aí é assim, saca, tipo, o moleque vira fotógrafo de um jornal muito importante. Isso. Por acidente. E vai mostrando, saca? A realidade da favela. É, vai mostrando, E vai. Até que ele filma o final lá da. A guerra lá entre as. Ele vai mostrando a guerra do crack. É, tipo isso. Esse filme é muito legal também, cara. É muito bom, Cidade de Deus é muito bom, cara. E além de Tropa de Elite, né? Porque Tropa de Elite. A gente vai fazer um cast especial só para Tropa de Elite. Se quer falar de favela, de realidade, tipo, mostra a corrupção, a realidade dentro da polícia, velho. Isso é uma coisa muito nova, saca? Que esse filme tá mostrando, que é a corrupção dentro da própria polícia, saca? Isso é muito foda, velho. Tipo, o nego falar, pô, velho. A gente tá deixando vocês aqui tranquilos, mas tem que dar parte aí do dinheiro que vocês ganham no tráfico, saca? Você tá ligado que, tipo assim, o Tropa de Elite 1 demonstra o poder do Capitão Nascimento. O quanto ele virou um herói pra gente, porque ele conseguia, tipo, fazer com que a polícia, que era um bando de filho da puta, né? Aquelas milícias lá que queriam comandar a favela, queriam extorquir os moradores da favela. Demonstra o poder do Capitão Nascimento em relação a eles e mostra lá que o que o Capitão Nascimento faz? Ele pega bandido, enfia o carro de vassoura na bunda dele e sufoca eles no saco de coisa e dá tiro na cara do cara. É isso que o Capitão Nascimento faz num. Ele acaba de qualquer jeito com a corrupção e os problemas do tráfico. Já no segundo filme, ele tenta se meter com a política. E ele tenta se envolver onde, igual o pessoal falando, que ele não vai conseguir modificar o sistema. E no final das contas, no 2, ele tenta fazer de tudo, vai lá no Ministério da Defesa e tal, e ele percebe que o buraco é muito mais embaixo. É muito mais do que dar tiro na cara do traficante principal e muito mais do que acabar com as milícias. O problema é os... É a própria política, saca? Que corrupção gera corrupção. E eles são... A política é corrupta. Assim, todos vão ser corruptos. O cidadão vai ser corrupto. Porque corrupção não é só roubar dinheiro da galera. Tem muita coisa. Se entrar no supermercado e comer um biscoito e deixar aberto também, você tá sendo corrupto. Então, é um princípio. E o filme é cabuloso por causa disso, vai. Pô, velho, eu já fui muito corrupto na vida. Já pegou chocolate lá nas lojas americanas. Bando de corrupto, filha da puta. Velho, quem nunca pegou chocolate nas lojas americanas que atire a primeira pedra? Eu. Puta que pariu, cara. Não sei nem por que você tá aqui. Tomei iogurte no Extra. Ih, moleque, abri pacote de polvilho no comer Extra. Comer uva do Carrefour. Comer uva é clássico, cara. Agora, cara, deixa você. Filme. Minha mãe... Dois filmes que eu acho que todo mundo tem que ver pra se considerar, no mínimo, um brasileiro, cara. Verônica... E meu tio matou um cara. Eu não sou brasileiro, não. Eu sou brasileiro também, não. Puta que pariu, cara. Hello, Tucci. Hello, Tucci. How are you doing, man? Vamos acabar. Assistam, por favor. Galera, é isso mesmo. Vamos encerrando o cast por aqui. Não se esqueça de comentar. Isso, clica aí na caixinha de comentários, comenta e diz o que você achou do cast. Se você achou que esse cast prestou. Você ainda, não, Rafa, tá, vocês perceberam que ele ainda tá na piada do começo ainda, mas tudo bem. Mas enfim, então clica aí, comente se vocês, o que vocês acharam do cast. Não se esqueça, galera, clica aqui também, ó, do lado. Vocês não curtam. Curtam a página também do Facebook do cara. Curtam! E também não se esqueçam de se inscrever no Pelolan Game Company. Isso. Dia 9 do 9 sairá o sorteio, galera. Já tá chegando, que cara. Esse cast foi sobre os longas, né? A gente, você pode também curtir. Tá. Por essa, a gente vai encerrar por aqui, galera. Hasta la vista. Fui.